noite a todos e bem-vindos ao Clube de Stand-Up Comedy Afogado Sofá, melhor clube de stand-up comedy do universo inteiro. Vamos lá, hoje teremos nada mais, nada menos do que o melhor piadista do mundo japonês, aquele que anda de uma perna só, aquele que tem bengalinha, aquele que tem gorro e roupinha vermelha, LP Magal no palco, por favor. Opa, obrigado aí, Renato, não vai dormir hoje, hein? E aí, galera, tudo bem? Como é que vai aí? Todo mundo, muita gente bonita aqui. Olha aí, tô vendo gente aqui bebendo. Eu sei que vocês gostam muito de bebida alcoólica. Outro dia eu tava no bar, cara. E aí eu fui no bar Pokémon. De repente entrou um PJ assim, cara. Chegou no bar e pediu um drink. Imediatamente quando ele acabou a bebida, aí eu fiquei com vontade de pagar um drink pra ele. O que é que eu fiz? Eu pedi outro. Hã? Pedi outro, pegou? Chegou? Não, né? Não. Bom, mas ainda no mundo Pokémon, cara. Outro dia eu tava na floresta, chegou um Spearow perto de mim, aí eu falei, saúde. Hã? Não? Não, né? Mas eu tenho outro aqui melhor. Ó, você sabe qual é o banco dos Shinigamis, cara? É o Bankaixa. Hã? Bankaixa? Eu tava vendo Death Note, aí se o Nier, sabe o Nier? Se ele tivesse um irmão, seria o Closer, sacou? Não? Não? Alguém? Alguém? Vamos lá, Rinaldo! Vamos lá, Magal! Sejam bem-vindos a mais um Afogado no Sofá, Rinaldo! Opa! Rinaldo Siqueira! Não, peraí! Não. Opa! Rinaldo Siqueira! Não, peraí. Eu acho que. Opa! Salgado, mas. Caralho. Para, volta a fita aí. E aqui comigo o senhor Salgado. Opa! Salgado, mas também Siqueira. Reinaldo Siqueira. Chega, isso tem que parar. Vamos parar, porque está comigo também o Saci Preso dessa internet. Felipe Magal. Não pensei em nada. Você me pegou surpresa. Ih, olha lá. Tirei. Como é? Ataque porta. Até. Ataque de oportunidade, eu ia dizer. A gente tá antenado hoje, cara. Opa! Você sabe quem tá antenado com a gente também, hein, Reinaldo? É ele, o cara. Olha aí. O menino que finge que é gay, mas. É o Pedrinho, cara, é o Pedrinho. Então aqui é o Pedrinho e eu já fiz a dancinha da bundinha peladinha do Xixi. Vamos rir? Meu pai. O Magal desanima até uma pessoa que está bêbada. Mandou bem esse Google. Temos aqui também um otaku que é pai de família. Que delícia, cara! E aí, galera, sou Isaías do canal The Universe Nerd. Tô aqui hoje mais uma vez no podcast do Afogado. Sumiu, hein, cara? Sumiu, não, ele tava nos e-mails. E aqui conosco o homem que sabe tudo dessa porra. Pode falar, meu nome é Christian, blá blá blá. Oi, meu nome é Christian e blá blá blá. Temos aqui também de terras guaranis, aquela de dentro da orca, que consegue o internet do governo nas nossas custas. Sou Norico e estou aqui de volta no podcast do Afogado, não sei porquê, de novo. E ele que está gravando bêbado conosco agora. Eu sou Sengoku e eu compadeço da Kira por ficar com o Magal. Fica comigo também, cara? Eu não sei, você paga quanto? Magal! Oi! Qual o tema de hoje, Magal? Hoje nós vamos falar sobre animes de comédia, Reinaldo, os animes que te fazem rir ou não. É, né? Tudo muito engraçado, tudo muito divertido, haha, kkkk. Vamos lá, mano! Antes de começar o programa, sempre tem essa merda, né, Reinaldo? Pois é, mano. A gente não consegue se livrar disso. Não consegue, você foi inventar de fazer essa merda, tá vendo? Ah, foi, vocês foram inventar de incorporar essa porra, tá vendo? Pois é. Deu ruim. Eu só queria deixar registrado que eu acho o humor japonês em geral muito ruim. Você já viu, sabe aquele programa que o Japa gosta, Reinaldo? Eu sei, cara. De vídeo cacetado japonesa? Aham. Eu acho tudo uma merda. Ah, mas ele é uma merda, não é só você que acha, não. O resto do mundo acha aquilo uma merda. Ele acha aquilo incrível, não sei. Esse humor de. Eu não gosto, não. Alguém gosta aqui? Aqui. Nunca vi. Aquelas pegadinhas do cara tá andando no beco, aí vem um monte de gente gritando numa direção dele. Aquela é boa até, mas o resto é uma merda. Eu nunca vi outra além dessa. Eu acho que por essa ser a boa, eu só vi essa. Já viu a do toalete? Que começa a subir um. Porque já viu como é que as pessoas cagam no Japão? É muito escroto. Já, é no chão. E aí, de repente, sobe a parada e vaza água, é horrível. Aposto que o Christian gosta disso. Christian? Oi. Valeu, tá ligado no programa mesmo. Vamos lá. Cris. Oi, Magal, beleza? Qual foi o primeiro mangá de comédia? Eu não sei. Eu tava tão mal acostumado com ele saber. Foda. Pois é, tá vendo lá o especialista que você chama? Não tem nenhum, não tem aqueles os quatro grandes autores que começaram o mangá e um deles não fez nenhum de comédia? Quem sabe essa porra, cara? Isso é que a comédia no Japão. Cara, ela é muito. Ela é bem diferente do resto do mundo, né? Como vocês estavam dizendo, é complicado. Então, pra tu achar uma coisa de comédia, primeiro mangá de comédia, é que sempre os mangás antigos, eles sempre teve um toque de comédia, porque eles eram bem baseados num pouco do ocidental, aquele Walt Disney. A comédia, como a gente vê, bem segmentada, como é hoje no mundo dos mangás, deve ter surgido com as antologias shounen mesmo. Surgiu a Shonen Jump lá. Eu lembro que teve Gonagai, por exemplo, criou aquele Harenchi Gakuen, que era... uma sala de aula de um colégio cheio de pervertidos. Era uma comédia pervertida, mas era uma comédia. Dorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Bom, eu não sei te responder porque eu não li Dororo Emaku. Olha, pelo traço é bem antigo. 73. Ah, tem coisa mais antiga que isso. É uma comédia de horror. Bom, é aquilo. Aí teve aquele anime mais atual que eles lançaram, que é o Dororo Emaku Mera Mera, que é uma comédia bem mais pesada, bem adulta, sexual. Aí. Que seria pros fãs, né, que cresceram naquela época. Agora são Seja, tudo que, tudo que vem do Japão, até comédia, é bizarro, né? É, cara, você já viu essa comédia adulta? Tem um monstro no Dororo Emaku que a arma dele é um pênis. É o pênis dele. Ah, o Doro... aí tem uma hora que o pau dele quebra, assim, cara. É muito bizarro. E ele grita, ah, meu pinto! Legal. E morre. Olha, mas quer ver um que tem um pouco de comédia nessa pegada e bem antigo? É o Dr. Slump do Akira Toriyama, que foi lançado no Brasil algumas edições, não foi inteiro. Eu não lembro nem qual foi a editora que lançou essa porra de lançar o Dr. Slump. E eu comprei e eu não gostei do que eu li. Porque é chato, cara. É muito, sabe? É uma comédia, eu não entendo a comédia japonesa, é muito complexo. O Akira Toriyama, graças a Deus. Complexo? Não sei. Não é complexo, cara. Dr. Slump é bem simples, cara. É bem simples. É quando o Akira Toriyama tá livre pra escrever a merda que ele quiser. Ele escreve desenha o solzinho com o rostinho, desenha o passarinho lá morrendo. Aí as pessoas riem disso. Olha o sol, que engraçado. Não é engraçado, não. Ah, é drogas, cara. É drogas. Tu quer então, exato. E eu não entendo como isso fez tanto sucesso no Japão. Por quê? Porque Japão... é uma boa. O Japão é um monstro que tem... O monstro que tem a arma, que é um pinto, faz sucesso. Por que não vai fazer outra coisa que faz sucesso? É muito chato, cara. Vocês já leram o Dr. Slump? É terrível. Eu não li. Eu também não. Por favor, cara. Não leiam. Campanha anti essa merda. As pessoas, os fãs loucos da Akira vão falar: ah, Magal, como você é hater. Sim, eu sou. Sim, ó, merda. Dragon Ball Avan. A gente vai falar de Shin-chan agora. Uhum. Shin-chan é o maior clássico da comédia da década de 90. É o maior exemplo da bizarrice da comédia japonesa. O que que é? A dança da bolinha peladinha, brother. É um moleque que fica baixando a calça por aí, mostrando a bunda e o saco. Ah, super engraçado. Não é, cara. Vocês acham? Vocês estão iludidos. Vocês estão enganados. Eu tô iludido? É que você não tem uma mãe que nem aquela mulher. Ah, se eu tivesse uma mãe igual aquela mulher também, eu acho que eu já não seria policial. O que prova a qualidade de Shin-chan. Mostra que é o traço. É bom. Porque é o traço, cara. O traço é uma bosta. E faz sucesso por quê? Porque é bom. A história é legal, cara. O Shin-chan é uma personalidade legal de um personagem. Isso é a prova que Shin-chan é uma coisa boa. Porque eu não estou falando que o traço é uma bosta. Eu achei bizarro. Eu achei engraçado. Uma diferença entre ruim e bizarro. Eu falei zoando, porque eu acho que o traço é uma merda. Eu falei, não, o traço. Aí o Christian... É meio preocupante o Pedro viciado na dança da bundinha caladinha, porque é uma criança dançando. Né? Eu concordo totalmente, por isso minha surpresa. Que raio que você fazia, Pedro? Ele ficou indignadíssimo. Pode falar, Pedro, você fazia. Eu já fiz a dança. Pegou o cu, prende ele. Do clube do Yacht Clube do Rio. Não é por ele ter feito, tá bom? Ele ter feito também prova que ele não tem uma sanidade mental muito legal. Inclusive, menção honrosa ao autor, o Oshito Sui, que morreu, acho que foi ano retrasado. Olha só. Se matou o quê, cara? Foi fazer hiking nas montanhas e caiu. Se matou, cara. Mano. Ele tem aquele tema bem básico. Eu não entendo como é que é o desenvolvimento da história. Ah, merda, cara. Ninguém gosta disso. Por que eu frase, tem que começar, mas é uma merda. Que surpresa aqui. Cala a boca, Magal. O fato do desenvolvimento ser uma criança conhecendo o mundo. Atualmente temos, tem aquele Yotsubato, que é do mesmo criador de Azumanga Daioh, que segue a mesma fórmula. E é muito bom. Tanto que até a personagemzinha até lá aparece com a do Forchan, né? É que eu falo, é um tema extremamente fácil de trabalhar por causa que ele não tem grandes ambições, né? Você já tem a comédia, que é o básico. Só imaginar situações que uma criança é capaz de se meter. Eu imagino que sim, deva ser um grande anime. Um grande anime no estilo. Esse programa é um programa de comédia. Nós falamos de Shinchan, eu não ri ainda. Tem alguma coisa errada. Magal, tu não gosta de nada. Se tu gostasse de alguma coisa, já seria estranho. Eu dou risada de School Rumble. Eu não mudo o tema ainda não, porque ainda tem uma coisa pra acabou, falar. Acabou, Shinchan, passou. Vamos falar do que interessa, School Rumble. E do que interessa... Toca aqui, Christian. Você, agora sim. Foi uma das primeiras paradas que eu vi, cara. RNVB, sei lá... 240x120 a tela. Nossa. Eu também. Tá do extinto aquele, o Fansub, o Chacal. Caralho! Olha, veio a Matrix agora, várias lembranças desse Chacal. A Matrix. Com W no final, né? Bons tempos. Não tão bons assim. Eu prefiro bons meu. Tempos, prefiro meu 1080p. School Rumble, ele é a epítome da comédia. Ele é o zenith da risada. Ele é um pináculo da graça. Cara, nem tudo também, né? Ô, Magão. É muito a segunda vez que eu escuto pela primeira vez, no caso. Zenit de alguma coisa. Cara, pra mim, Zenit é um time da Rússia. Vocês perceberam que o Pedrinho se frustrou que a gente não falou de Shinchan, ele tá tentando desviar o assunto do Scramble? Ele não vai conseguir, cara. A história que... é de um... Olha que ótimo. Um delinquente chamado Harima Ken. Um dia ele se apaixona por uma menina feia e sem graça. É tipo o Crepúsculo do Japão. Agora não fala nada. O Japão é Vampire Night. Ai, meu Deus. Ai. não era Rosário Vampire? Não. Rosário Vampire é legal. Não, é Hellsing. Não. Olha. É, Hellsing é bom. Definido de uma maneira bem simples. É um delinquente que se apaixona por uma garota. E essa garota se apaixona por um cara sem graça que não tem personalidade. Esse cara é apaixonado por nada. Ele gosta só de... Cara, suma e gosta de se vestir de capa. É muito bom. Então nós temos aquela mudança de vida de um cara delinquente que não dava nada pros estudos nem nada, querendo entrar naquele convívio social na escola pra tentar se aproximar da Tema Chan. Tentativas de conquista da Tema em cima do Karasuma, que não dá bola pra nada. É foda. Ao longo dessa história, os outros personagens são muito, muito interessantes, tipo a irmã da Tema, os colegas deles, tipo como o Hanai, que era o lutador lá de Aikido. Vocês já ouviram a expressão que todo filme no trailer é bom? Uhum. É a mesma coisa que eu tô sentindo aqui. Toda vez que vocês fazem uma sinopse desses animes, principalmente assim, como eu já disse, eu nunca assisti um anime de comédia, não tenho nada contra também, não é nada, por favor. Mas toda sinopse que vocês estão passando parece muito boa, assim, o conteúdo geral. Não, mas o Kurambo é muito bom, é muito. Exatamente. Porque ele pega um ponto de vista totalmente diferente. Ele pega um ponto de vista do delinquente tentando ficar bom, ao invés do da mudança. Mas a questão é que o Harima, por mais que ele seja um delinquente, ele tenta melhorar, só que ele não deixa de ser um delinquente em si. Ele tenta melhorar. Pelo amor, cara, olha que coisa pura. Por uma menina idiota, e ele raspa o bigode, vira mangaka, é muito foda. Tudo é muito bom, cara. Os personagens em volta da trama, cada um tem sua personagem. Ele desenvolve, cara, ele desenvolve, não é idiota, não fica. Ele desenvolve alguns, né? Não, cara, desenvolve todos. Não, ele não desenvolve o gordão e o cara super saiyajin. Tu vai desenvolver o quê? Eles, cara, é só um gordo. Tem uns episódios ótimos, cara. Tem um no Nigaki que eles fazem tipo uma competição Battle Royale, sabe? As pessoas começam a morrer, tiro na cara, um desespero. Aí no dia seguinte tá todo mundo vivo, bem, conversando um com o outro, amizade. Duas temporadas de 25 episódios? Eram 24. 26. Não tem os OVAs do Sangaki também? Tem os OVAs, os OVAs da primeira temporada. E tem uma terceira temporada que jamais foi feita. Não deu rendimento a venda dos DVDs, então em vez de produzir uma terceira temporada... É tão bom que não deu rendimento, tá vendo, Magal? O Shinchan durou uns 5 anos. Pensa pelo lado bom, Hide Minuipa é muito bom e não rendeu DVD. Quer ver uma coisa que Justin Bieber vem pra caralho, meu amigo. É bom? Fica a recomendação do Magal. Por favor, Scramble, assistam. Merece atenção. Pelo amor de Deus. Dessa vez, Magal fala com razão. Só dessa vez. Só dessa vez. Alguém que desafia o grande Magal? Essa eu quero ver. Tá muito bêbado sendo aqui, tá? Eu tô, mas mesmo assim. Vamos falar de uma coisa que o Sengoku quer falar. Full Metal Panic fumou. Eu vi o primeiro episódio, eu achei uma merda e... Foi mal. Normal, ah, cara. Tinha uma vez ou outra na Animax quando ainda prestava e... Bom, vocês sabem que Fumero Pânico é uma série onde um garoto de, o que, uns 16 anos... Sagara. É um general, um militar... E tá no colégio, e ele volta para o colégio. E só que ele não perdeu os tiques de guerra dele. Então, quando a cantina, por exemplo, tá em reforma, e eles têm, e a turma dele tem que tomar conta da merenda, eles vão lá e ele arma armadilhas, e armadilhas, bombas venenosas. Ele quase mata o professor de educação física dele. Cara, isso foi sensacional. Ah, como eu queria estourar o meu professor. O cara é o Rambo do Japão. Vai da floresta, começa a ter flashes. Eu vi a guerra. Exato. É, exatamente, cara. Ele tem todos os chips, todos. Eu odeio essa premissa de você colocar um soldado no colégio. Parece Code Geass. A questão é que existem três temporadas de Fullmetal Panic. O que a gente tá tratando aqui é o Fumofo, que é a segunda. Que ela é uma espécie de ligação que acontece dos acontecimentos da primeira e a terceira temporada. Essa segunda é pura comédia. Porque a primeira e no caso a terceira são mais focadas em drama, ação e tudo mais. Qual dessas temporadas fez mais sucesso? Cara, por ser um anime da Kyoto Animation, acho que todas fizeram muito sucesso. Que Kyoto Animation é o mesmo estúdio que produziu Haruhi, Lucky Star, K.O. Tem esse roteiro diferente e fica essa pergunta na cabeça. É, né? Que Fullmetal Panic teve origem nos livros, né? Nas light novels, tem toda a questão assim. Só essa temporada veio pro Brasil, dubladinho. E o dublador do Sagara é o Wendell Bezerra, o dublador do Goku. Muito bom. Que torna tudo muito mais engraçado. Eu, pelo menos, eu achei mais engraçado. Caralho, com certeza. Agora, eu não preciso nem fazer piada com o nome da amiga dele, né? Preciso nem falar que o Sasuke anda do lado dela, né? Ai, vai começar. Não, agora não guarda isso, pô, de merda. Peraí, para tudo, rapidinho. Rodrigo, você tá aí? Eu chamei o Rodrigo especialmente para falar de Chromatiê High School, Rodrigo. O Rodrigo ainda apareceu aqui de sopetão porque ele gosta muito desse anime Chromatiê High School, que é um clássico no Japão e eu não sei nada. Cara, você não sabe de nada? Do melhor anime do Fred Mercury? De todas? Não. Fred Mercury é tipo é o rei da escola, é o cara mais vândalo, mais absurdo e mais... É claro, o Fred Mercury, o Super América. Só que ninguém nunca menciona, eles sempre falam tipo, caraca, não é possível, tem que perguntar pra esse cara, se ele é o Fred Mercury. Aí fica mostrando as cenas dele no show, sabe? Mas nunca pergunta. Cara, tem as paradas assim. O Sakigaki, ele era um mangá. E nesse mangá, cara, tinha algumas paradas que não poderiam encaixar na classificação etária na televisão. Por exemplo, o fato deles serem todos praticamente fumantes. Eles fumam na sala de aula direto. Aí, o que que o pessoal do... Que quando foi fazer um anime pra adaptar e zoar ao mesmo tempo a classificação etária japonesa, fez. Eles substituíram o cigarro por um palitinho colorido com uma geleia na ponta que sai fumaça. E eles ficam com aquela parada na boca. E tem uma névoa no topo da sala que nunca se dissipa. E praticamente é a mesma coisa. Eles têm um colega de classe que é um robô. É o Mekazawa. E ninguém percebe que ele é um robô. Não, na verdade as pessoas acham que... É a mesma coisa do Fred Mercury. As pessoas acham muito estranho, mas ninguém tem coragem de chegar e perguntar. Se tivesse no colégio e tivesse um hamster da turma, qual seria o nome do teu hamster? Quem viu o Mitsudomoe sabe qual vai ser o nome do hamster. Mamilo! Peitinho! O nome do hamster é Mamilo. Mamilo? Certamente Mamilo. É um hamster muito polêmico. Não acredito. Caralho, que merda. Que realmente surgiu essa piada. Tem uma menina que é muito apegada ao hamsterzinho Mamilo. Ah. E ela não deixa ninguém mais pegar no Mamilo. Aí a turma inteira se junta e grita o quê? Mas eu quero fazer carinho no Mamilo. E é genial que o pai das trigêmeas é um gordão que chega a ter o traço totalmente diferente de tudo, do cenário, de todos os outros personagens. E qualquer e quando ele vai ver as filhas dele, ele sempre é preso e é confundido com o pedófilo. Ok, abrindo abaixo. What the fuck? É um garoto e uma garota que vivem num bairro. Esse bairro, ele é mágico. O avô deles... Não, o avô do menino. Era tipo um protetor de umas estátuas lá que protegiam como se fosse um portal. Só que eles conseguem quebrar a porcaria da estátua. E aí eles são levados para um mundo paralelo. Onde eles vivem várias aventuras baseadas em outros animes. Então é tipo um grande crossover. Ah, entendi. O Bobo também tem isso. Renax e Madhouse. Sério? Então o final é uma merda. É importante falar que em Abenobashi tem uma garota chamada Mune Mune. Literalmente o nome dela é Peitos Peitos. Peitinhos, peitinhos. Por que o humor japonês é tão depravado? A criatividade. E o Mamilo pra um nome. Não, muito obrigado. Parece que tudo que tem comédia no Japão tem depravado. Gravação e peitos e cigarro, essas coisas. Por quê? Eles já estão na era da porno chanchada. Sei lá, eu acho que como eles são muito reprimidos, eles precisam disso. Né? Em qualquer isso, coisa, porque... eles extravasam essa sexualidade reprimida. Agora eu vou falar uma coisa, a Noriko deu a sinopse toda errada, cara. Na verdade, esse anime conta a história do cara que batia muito na mulher dele, aí um dia ela chegou pra ele e falou, ah, bem, não bate. Não! Falar de boboca. Que isso, Jesus? Que isso? Que isso? É um anime sobre um cabeleireiro, se eu não me engano. Não, cara, não é o cabeleireiro. É um vendedor de peru. Não. É o que, Cris? Se passa num mundo assim alternativo onde um império de careca dominaram e raparam a cabeça de todo mundo. Então o que eu pensava, esse Power é um Black Power, ele tem bigodes e luta usando seus bigodes contra esses caras. É muito drogas, cara, porque acontecem coisas aleatórias todo momento dentro daquele Black Power dele. Ele sempre tira alguma coisa aleatória todo capítulo do mangá. Tem até um capítulo do mangá que ele tira o Yugi de dentro. Exatamente, eu falei. Yugi Vocal. E uma questão interessante de não fale perto do microfone de novo. A questão é que eles fazem muitas paródias também. Por exemplo, a técnica do Bugugu é uma paródia ao Hokuto Shinken, de Hokuto no Ken, que ele chama de Hanage Shinken, que é o punho divino dos pelos do nariz. Eu vou falar de algo que eu gosto, que é do Kurochan. Por um momento eu achei que ele ia falar de Boku no Pico. Eu estava mexendo no computador do meu irmão mais velho. Fale mais alto, por favor. Eu estava mexendo no computador do meu irmão mais velho. Não, pode contar pra todo mundo. É, não precisa falar baixo. Não. E encontra os episódios de Boku no Pico, irmã mais velha. Mais velha. Os episódios. Boku no Pico. Boku no Pico. Boku no Bico. Boku no Bico, não. Quantos anos ela tem? Você sabe o que significa Boku? Eu não vamos falar de Boku no Pico aqui, não. Vamos falar em... programa futuro. Mas eu quero focar em Bokusatsu Tenshi do Kurochan, porque eu queria que o Clisham, tudo bem? Eu sou certinha. O Clisham. Perto da turma do Mônica. É, que o Clisham me explicasse por que a segunda temporada só tem dois episódios. Eu também não entendi isso. Imagina um mundo onde as meninas não envelhecem. Porque um cara inventou uma maneira de pedir as meninas pra envelhecerem. Então Deus, puto da cara, enviou a Anja, uma anjinha, pra poder assassinar esse cara que inventou essa maneira das meninas não envelhecerem e impedir que o mundo se torne um mundo de pedófilo. A do Kurochan, ela tem um porrete. Uma massa. Chamado porrete. Excalibur. Que tem o poder da morte e da vida, cara. Né? Ela consegue matar pessoas e reviver. É com o Excalibur que ela revive, se eu não me engano, cara? Não, é com a magia lá que ela fala pipiripiri. Ah, é, mas ela usa o porrete. Piripiri, é, o porrete. Acima de tudo, sinistro. Melhor que seu marido. Acha seu amigo. Porque é bizarro, cara. Tem umas cenas muito estranhas, assim. A gente na segunda temporada tem uma parada do veneno. E sabe, é muito estranho, cara. Eu não consigo lembrar. Eu começo a ter flashes na floresta. Cara, tem um episódio... acabou com sua memória. Acabou com sua mente esse anime, né? Pelo que eu tem um episódio que tem que se tirar o... A areola. Ela tem diarreia. É verdade. E aí ela fica com a cara de velho, escroto, assim. É. Uma das paradas mais escrotas que eu já tive o prazer de assistir. Quer dizer, é um anime pra você assistir sem compromisso de com a lógica, com a realidade. Não tem lógica, não tem lógica. E também vale falar que a gente esqueceu de falar que Deus mandou ela pra matar ele, né? Quando ele era menor, pra ele não criar essa máquina e tal. E ela não matou ele por quê? Porque ela chamou por ele, que merda. É um amor muito estranho, cara. É uma parada muito... Reinaldo. É, o amor dela não é um amor, sabe... carnal, humano, assim, ela simplesmente se apega. Você é que é um bichinho, que fofinho esse bichinho, não vou matar. Reinaldo. É um amor muito Reinaldo. Exato. É, exato. É o amor que eu tenho por você, Reinaldo. Pô, cara. Abraça aqui, vai. Verdade. Você tá meio suado, inclusive. Eu tô falando que vocês estão querendo um momento só. Certo, Isaías, qual é a desse Detroit Metal City aí? Eu queria até colocar uma experiência no Detroit Metal City que eu tenho de vida, né? Esse cara chamado Negishi, fora da banda, ele é todo quieto e meio nerd. E ele toca músicas que não são muito legais no violão. E aí é a personalidade dele. Normal. Músicas que não são legais, a personalidade, cara. Ele é o Reinaldo. Ele tem essa voz. O Reinaldo? Nada. Mentira. Não é legal, tem que ter o Magal. Eu nunca vi o Reinaldo tocando violão, então o pessoal pode usar menos o Reinaldo. Beleza. Eu sei que você toca bem, cara. Inclusive você toca pra mim. Eu sei que você que toca bem. Se é que você me entende, cara. Se é que você me entende. E aí, ele tem essa banda chamada DMC, que é uma banda de death metal. E ele se chama Crazy the Second. E eles cantam um monte de músicas, tipo, pesadas mesmo, com linguajar pesado, e fala sobre demônios e quem ele matou e essas coisas. Segundo o programa 38 sobre rock and roll, ele tocava black metal, não death metal, porque ele falava do capiroto. Não, segundo a lógica do Japão, ele tocava gay metal, porque você já viu rock japonês, Reinaldo? Aquela porra de Visual K e essas merdas? Não. Peraí. Visual K? O chum do Cavaleiro Zodíaco inspirou o Cavaleiro. DMC, ele é praticamente, é como o Reinaldo falou, ele é praticamente black metal. Ele ainda não tá black metal. Ele é realmente death metal. E é na minha época, quando eu assisti o DMC, no meu tempo, tava naquela época metaleiro. Naquela época, bem roqueiro mesmo. Aí quando a gente viu esse anime pela primeira vez, a gente se apaixonou à primeira vista, assim, eu e meus colegas. É muito bom. O primeiro anime que retratava, assim, a metal, né? Retratava rock pra gente. Que a gente curtia muito e ainda não tinha visto nada nesse estilo. Ah, então a gente tem uma experiência bem interessante sobre isso. Que a gente tava naquela... Ele retrata mesmo Kiss, né? Ele é uma figura. É, né? Verdade. Não, eu quis dizer que a parte musical é fidedigna. Ela é boa. Ela é muito boa. Só que ela é extremamente pesada. Ela fala de estupro. A sonorização do anime é linda, é perfeita. É assim, retrata mesmo ela. Só que o que é legal da história do que ele engana, né? Principalmente assim, pra mim foi uma enganação quando eu assisti, porque eu tava assistindo pela ideia do metaleiro. E eu fui ver que a história não se focava nisso, na verdade. Se focava mesmo na personalidade mutável do cara. Então era engraçado você ver esses dois extremos da ponta. Um lado extremamente metaleiro, onde ele é todo fodão, onde ele quer matar as pessoas e ele é adorado por milhares de fãs. E o outro lado, que ele tem todo romântico, todo pacífico, todo bonitinho. É um macho, um lado macho e outro viadão. Era a primeira fuga que a gente teve, assim, que a gente teve a de visualização. Que a gente assistia anime, só que os animes ainda tratavam grandes superpoderes e tudo mais. Foi o primeiro anime que a gente viu que mostrava uma coisa que era próximo do mundo que a gente tava tentando entrar, que tava tentando conhecer, que a gente tava tentando viver. Então foi uma experiência muito legal, assim, a começo. E hoje em dia, mesmo eu estando muito longe daquela época, eu ainda acho o anime um conceito maravilhoso, assim, um conceito, se você quer rir pra comédia, perfeito. Uhum. Ok, né? Ok, então fica assim, não vejam Detroit Metal City, próximo vídeo. Não ouçam. A dança da bundinha, bundinha peladinha. Então, eu tô com fome, eu acho que eu vou lá no Wagnaria agora. Isso, vamos no Wagnaria. Eles vão falar de Working. Esse Working é o do cara que parece o Sanji? Sanji, isso, é. Perfeito. Por que, Deus? Por quê? É uma homenagem. Obrigado, Deus, por responder. Sério? Então, Working é a história de Sota Takanashi. É um estudante de 16 anos que... Ele tem uma tara por garotas pequenas. Não, coisas pequenas. Coisas pequenas, coisas. Garotas pequenas. Coisas garotos pequenas. Ele fica todo ele fica babando, não, nem presta atenção no que as garotas pequenas falam. E os garotos pequenos? Não, eu não sei. Nisso, a popular que... Assim, o nome dela é Popura... Seguinte, a menina ofereceu o serviço no Wagnaria. Sim. Como ela era pequena e fofinha, ele não, prestou atenção no que ela falou e foi trabalhar pra na Wagnaria. Mas a personagem encontrar... é estranho de uma maneira diferente. A gerente, ela é uma ex-delinquente de uma gangue, da rua, delinquente, e simplesmente destrói todo o estoque de comida fazendo parfum. Caralho, tá parecendo muito chato esse anime, cara. Não, é chato, muito maneiro, cara. É muito maneiro. É muito a Kyoko, no caso, ela não trabalha, Magal. Ela fica o dia inteiro tomando sundae. Ela vagabundeando, tomando sundae o dia... Né? Não pode coçar. E os personagens são muito interessantes. Temos o Andy. A outra garçonete, que ela tem androfobia, então... Medo de homem? De homem? Homem. uma mulher trauma. Que tem medo de homens, sim, pessoas do sexo masculino. É uma lésbica. O papai dela acaba traumatizando ela em relação aos homens quando ela era muito criança, então é um trauma que ela levou. E o pai dela colocava tijolos de concreto na mochila dela, então ela ficava, sem saber, ela treinava muito a força dela, então a força dela é absurda. E ela abre buracos sem na parede. Sem saber, ela não via que a merda da mochila tá pesada. Ela abria pra pegar o lanche. Ah, olha, meu pai quer que eu seja mestre de obra. Não, ela não percebia. E, cara, ela não consegue atender nenhum homem no restaurante. Quando tem um homem numa mesa, vai outro garçom. Renato, você tá gostando do personagem? Não, cara. Eu tô achando tudo esse mesmo saco, cara. Depois aparece uma outra personagem, que é a Yamada, que ela aparece simplesmente do nada e se instala no restaurante trabalhando também. E ninguém sabe nada sobre ela. É uma criança que apareceu. Hora, imagina a situação. E tipo, pô, tanto que a nova funcionária aí? Não, que contrato chegou aí. Exatamente. Ela tá aí trabalhando. Ela chega e, eu sou a Yamada. Aí a Inami pergunta: qual é a sua idade? A Yamada fica quieta e, qual é a sua? 15. Então a minha é 15 também. Então vamos rapidamente para Bakatotesu. Idiotas, testes e seres invocados. O que? Só falta você me falar que é um anime do Guy Ritchie. Tipo, jogos trapaças e dois canos fumegantes. Uma questão de Bakateste, eu achei genial. Foi um dos grandes destaques da temporada que ele saiu na primeira temporada de 2010. É a mesma temporada que saiu do Arara e Working, por exemplo. É muito legal, conta a história da... Não lembro se é Fumizaki Gakuen, a escola deles, que adotou um sistema completamente novo, que é o Sumo. Então, no início do ano, tu fazia um teste. Tá lá, imagina tu, Magal, tu faz o teste. Beleza, fiz. Tu tá fazendo um teste e tu tira uma nota de merda, tá certo? Uma questão só, porque tu é o Magal. E aí tu, Magal e todos os outros burrinhos que tiraram notas ruins são agregados em uma sala. Os das melhores notas são agregados em outra sala. E assim, estratificando, sabe? As das melhores notas diminuindo, formando a classe A, a B, a C, a D, a E e a F. Tu tá na F porque é a pior de todas, Magal. Entendi, normal. Cada o pessoal da classe A, eles têm o melhor tratamento possível. Eles têm poltronas com massagem, eles têm uma cozinha de self-service, eles são demais, eles têm computador na sala de aula, eles podem ter internet. Enquanto, na sala F, tu tem só uma cadeirinha de madeira, uma placa quebrada na porta. Existe um sistema de invocações pro tecnologia, onde tu invoca uma espécie de uma... mini eu, né? Sumon! Aí surge uma galzinha que tem traços de sua personalidade. Tu vai poder desafiar uma outra classe com uma espécie de guerra entre sumons, entre seres invocados. E se tu vencer outra classe, tu pode trocar de nível com eles. A classe A, que tira nota boa, bota essa cadeira com massagem, tudo pra desviar a atenção, né? Pra tirar nota baixa, cara. E os fudidos lá com cadeirinha de madeira vão se esforçar pra tirar nota alta e depois irem pro conforto e voltar. Exato, exatamente. Olha, Renato, eu vou te falar que se mais condições fizesse você tirar nota boa, Brasil tava foda pra caralho. E a gente não tem esperança de ter de ir pra uma classe melhor. Exatamente. Você vê que a sua sala do lado é foda pra caralho, e se você tirar nota boa, você vai pra aquela sala foda pra caralho, você vai se esforçar, cara. Entendi. É, a questão é que todos os alunos, os nossos personagens principais, eles são da classe F. São os coitadões. Claro, cavaleiro de bronze. Tá vendo aquele de olhinhos verdes ali, cabelo castanho do lado do Magal ali? Ah, aquilo é um homem. É um homem, é o Hideyoshi. Ei. Todos acham que ele é uma mulher, mas ele é um homem. E aí, essa piada do Hideyoshi parecer uma mulher é interessantíssima, porque eles fazem uma piada, mas tem um episódio que eles vão pra piscina e eles têm que ir pro banheiro trocar de roupa. As meninas vão pro banheiro das garotas, e os garotos vão pro banheiro dos garotos, e o Hideyoshi vai pro banheiro Hideyoshi, porque ele não sabe que é o... É o banheiro transex. Quintama, Christian. Quintama, cara, Quintama. O seu objeto de adoração que eu nunca vi. Quintama é um dos meus animes favoritos. De longe, pra mim, é um dos melhores animes. E tá sendo publicado há quanto tempo na Jump, cara? Muito tempo. Desde 2003. O anime é desde 2006. Eu nunca entendi, Quintama. Ele é um anime só de crossover, zoeira? Não. Quintama é o seguinte. Tenta imaginar o período Meiji, aquele de Samurai X, que eles tentam fazer uma reforma, sabe? Só que, nesse mesmo período, em vez de chegarem britânicos e pessoas de fora do Japão, chegam alienígenas chamados Adamanto. Eles trazem uma tecnologia, eles trazem uma revolução. Chamada Adamanto. Cala a boca. Não, a manco. A manco que faz cano, sabe? A manco. Agora você bate. É aquela questão. É o seguinte: os alienígenas, eles têm uma influência política sobre o shogunato, que acaba cedendo e proibindo as espadas. E os samurais foram banidos. Os samurais, não aceitando isso, resolveram criar uma guerra, né? Se juntar e mandar os alienígenas embora. Porque tem o Gintoki, que é o personagem principal, ele é uma das lendas da guerra. Ele era conhecido como o Demônio Branco. E ele simplesmente derrotava exército sozinho, só com a força de vontade. Isso aí tá muito shonen, né? Tá muito, né, cara? Mas Gintama não é um shonen comum. O plot de Gintama é o seguinte: o personagem principal é um vagabundo que tem uma loja que faz de tudo e é vagabundo. Animes de comédia se resumem a personagens vagabundos, que tarados. Tarados. Que são fodas de alguma maneira. É. Cara, então vamos escrever um, velho. Vamos fazer um. É, o protagonista é Magal. Ele é um idiota que edita um podcast, mas às vezes ele fala coisas inteligentes. O Ginto, ele é um vagabundo que adora doces. E ele é leitor da Jump. É o L. É o que L, maluco? O L. É o L. O L não é o L. É um vagabundo que adora doce, porra. E é o L. Uma, a loja dele, que é o Yorozuya. Yorozuya Ginchan, que é algo como nós fazemos tudo por dinheiro do Ginchan. É. Eles vendem o corpo? Não. Então não estou interessado. Olha que filho é, do... Qual que é o, tipo, o segmento da história? Ele qual que é saga? O objetivo? É exatamente. Qual que é o feeling da história? Vamos, pra ela ter uma continuidade dessa, sendo uma história... Esse é o ponto de Gintama. Esse é o ponto de Gintama. Ele não tem uma linha de enredo que é, mostra, por exemplo, como Naruto, que quer se tornar um Hokage, sabe? Uhum. Mas ele tem vários traços, várias coisas que vão surgindo ao longo do anime que formam um grande quebra-cabeça. Mil peças? Quebra-cabeça? E... Manda uma gal tomar no cu depois dessa, alguém, por favor. Então, eles fazem qualquer coisa, desde procurar o gatinho a espionar. Qualquer... É Naruto. Missão rank A, rank D. É Get Backers. Get Backers. Pedrinho, você tá demais. É a lenda da guerra? Ele é a lenda da guerra. Ah. Que ele sumiu e depois ele apareceu com o Yoru. Samurai X. Além do Shinpachi, tem a Kagura, que é a alienígena da raça mais poderosa do universo, que é o Clã Hiato. Olha aí, é... Tenshimuto. Porra, não, tá maluco? Clã Hiato. Deve ser o Hunter vs Hunter. Tá Hiato até agora. Golden Boy, eu gosto de Golden Boy. primeiro que ele me lembra... É tão difícil ele gostar de alguma coisa. Primeiro que ele me lembra Rápido do Menino Dourado, com Will Smith. Assistam. É. Will Smith o quê? Ed Murphy, exato. É a mesma coisa, só que um é dos anos 80, o outro é dos anos 2000. E o outro é um maluco no pedaço. Golden Boy, é triste que o Golden Boy só tem 6 episódio, sendo que o mangá tem em celular 20 e pouco, tem 10 volumes. Tem 10, nossa, longa assim, eu não sabia. O estúdio que fez o OVA é o Production ID, que é muito bom. Uhum, realmente, a qualidade técnica é muito boa. Não, mas a qualidade do OVA ficou ruim. Eu não gostei da qualidade. Sério? Eu achei legal porque parece os mamilos da loira gostosa. O quê? Parece o hamster dela? Parece o hamster, exatamente. Não, a história é sobre um estudante de direito jovem que desistiu. Desistiu de tudo e saiu pra viver a vida anotando e aprendendo tudo que pode aprender. Aí ele anota tudo no caderno. Exatamente isso. Ele gosta de aprender coisas diferentes. Com o intuito de aprender, ele arruma empregos estranhos com o intuito de aprender sobre eles, entende? E esse é o único interesse dele, assim. Ele tem interesse por mulheres, assim, como ele todo. Ele tem uma tara por mulheres. Exatamente. Mas é estranho, porque no final do episódio ele perde toda a tara e foda-se. No mangá ele se torna uma espécie de comédia erótica, que daí as mulheres ficam bem mais quentes, história e tudo mais. Então, ele é bom em tudo que ele faz, então, né, nesse anime? Cara, ele é japonês, né, cara? Japonês, quando ele, quer, cara... Ele sabe fazer de tudo, cara. Ele aprende, ele gosta de aprender. Exato, faz qualquer coisa. É um anime até metalinguístico. Eu não sei se tem no mangá o episódio do estúdio, porque tem um episódio muito chato, por sinal. Que ele vai pra um estúdio de anime fazer... É um anime que mostra a história do criador de Mushishi. Porque, cara, isso é Mushishi. O cara sai viajando... O Goku tá fazendo isso no Dragon Ball. Ai, caralho. Então, agora, toda a história... Vamos lá. Naruto vai sair pelo mundo aprendendo coisas. É, não. Ele também faz isso quando ele sai com o Jiraiya. Harry Potter vai sair pelo colégio aprendendo coisas. Ele também tá fazendo isso. Ele tá saindo do mundo dele. Eu tô saindo pelo Afogado aprendendo coisas. Ah, vai sair do Afogado também? Vou sair. Reinaldo, foi mal, cara. Opa, finalmente. Vai virei, acabar essas coisas. Virei muçulmano. Cara, muçulmano. Virei adorador de Tupã. E o... Não, essa aí é Noriko. O quê? Adoradora de Tupã. Great Teacher Onizuka. Uma vez eu falei, olha que conversa interessante, eu tinha acabado de voltar de um evento. Aí eu falei pro Christian, eu comprei os DVDs do GTO. Aí ele falou, ah, legal. Aí eu falei, eu assisti e achei uma merda. Aí o Christian falou, então soca os DVDs no cu. Aí eu queria saber por que, assim, ser tão passional com esse menino. Porque tu tem que aprender a ser homem, mano. Tem que aprender a ser homem enfiando coisa no seu rabo. É? Não, ele tá usando como referência um japonês pra você ser homem, caralho. Primeiro que o GTO, ele não é a primeira obra envolvendo o personagem o Nezuka Ikuchi. Ele foi, antes teve um mangá chamado Shonan Junaigumi, que fala de delinquentes da região de Shonan. E eles faziam de tudo, faziam um monte de merda, lutavam contra gangues, aquela coisa bem delinquente. Depois que eles cresceram, o criador pensou, vou pegar esse personagem aqui e vou colocar ele numa situação que eu jamais imaginei e que seria interessante. Aplicando e tudo que ele aprendeu. O personagem jamais imaginou, né? Se bem que o Onizuka já se imaginou como professor. Professora? Porque é bom frisar uma coisa, no Japão a visão que os japoneses têm do professor é muito diferente da que a gente tem aqui. Sim, sim. É uma posição de respeito muito grande, inclusive enquanto todas as pessoas costumam se curvar a um... Diante do imperador, os professores não. Diz o ditado, né? Na terra onde há imperadores é porque há professores. Aí, e quem é que você coloca pra ensinar as futuras gerações do Japão? Um delinquente loiro. Mas eu acho assim, a história dele, por ser tão simples, ela é tão bem desenvolvida, mas tão bem desenvolvida, que assim, tem um foco em comédias, mas tem uma outra profundidade, que eu acho que... Tem um drama, tem uma espécie de caracterização e construção da personalidade e os personagens. Nossa, nas situações, é genial. Não, mas Magal, só pra você entender, assim, da ideia do desenvolvimento, por que eu acho tão legal, é que eu tive um espelhamento disso na minha vida, entendeu? Eu tinha o meu bully na escola, isso a partir da sexta série, imagino. E a partir do primeiro colegial ele era meu melhor amigo. O cara era meu melhor amigo. Na sexta série a gente só passava se encarando. E o cara tinha, pra mim, eu sempre fui magrinho e baixinho. Ele sempre foi forte. Pra você ter ideia, aos 16 anos ele já era segurança de casa noturna. Caralho! A experiência de vida que eu adquiri dele foi fenomenal. Aí quando eu assisti GTO, eu vi isso transparecer por um outro ponto de vista ali naquele anime, entendeu? Então pra mim teve uma ligação com a minha vida. Eu acho GTO sensacional. Mas nessa questão do professor ser um delinquente, eu só vou lembrar uma citação do X-Men Evolution. Quando o Spike vai para o esgoto, eles mandam o Logan atrás dele, por quê? Porque ele tem garras, já dá mão. Ele é melhor do que ele faz. Porque ele não é referência pra ninguém, então ele é o melhor professor naquele momento. Quando você não serve de exemplo pra ninguém, o jovem rebelde vai te escutar. Exato, isso é genial. Eu nunca peguei essa analogia, mas agora que eu tô visualizando essa analogia, mas por isso. É incrível que em GTO o Onizuka ele pega a pior turma que se pode ter. Então, desde o início, todos os alunos vão querer ferrar com a vida dele. Fazem montagem dele, espalham pela escola. E ele vai conquistando um por um. Ele tem aquele conhecimento da vida, velho, que ele consegue se livrar disso ou usar essa situação a favor dele, que é uma maravilha. Então, GTO é a Sociedade dos Poetas Mortos japoneses. tem uma garota que ela tem um QI gigantesco e ela simplesmente destrói com os professores. Que é a menina que tinha um olho de uma cor, de cada cor. Ele tá o Onizuka na rua e ele encontra uma garota loira na rua. Tava na água, caiu na água num lago e ela disse, por favor, me ajude, trocar de roupa e tal. Aí e ele o Onizuka pegar as menininhas. Ele, oh, meu Deus, uma garota gostosa, eu vou levar ela pra um canto, não sei o quê. Porque o Onizuka é um virgem de 20 e poucos anos. Meu Deus! Ele cita isso, eu sou o Onizuka aí que tem 20 e poucos anos. Aí quando você pega no peito, ele é como um saquinho de areia. Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails Afogado no Sofá, Rodrigo. Oi. Tudo bem? Uhum. A família vai como? Tá tranquilo, cara. Chove hoje, será? Cara, aqui no Rio de Janeiro tá fazendo uns 45 graus. Eu não me importo. Rodrigo, você tá sentindo uma coisa diferente aqui, não é? É opressão por parte do rosto, talvez. Fora isso, eu tô sentindo uma presença feminina. Ah, tá. Eu tô sentindo um ki rosa, sacou? Ah, tá, entendi. De onde vem esse ki rosa, Clarice? Do Majin Buu. Vem do cuidado com a grama alta, olá pessoal! Esse nome superou o Afogados em foda-se o nome, né? Peraí, mas o cuidado... Eu não entendi. Você me falou algo sobre uma relação entre o cuidado com a grama alta e o Paranerd. Então, nós estamos... Dentro do Paranerd, nós somos da família Paranerd. Mas, basicamente, assim, nós somos do Paranerd, o que o Matando Robôs Gigantes é do Jovem Nerd hoje. E o que o Pó de Café é do Afogado. Ela podia também ter usado esse exemplo. E o nosso cast é do Telecast. Você vê que essa mania falhou, né? Mas vocês estão dentro do Telecast, eu não sabia. O nosso cast, não o Afogado. Nossa. Existe um podcast, mas nosso cast. Desculpa. Eu perdoo. Mas é bom frisar que a gente começou com isso primeiro, tá? Logo depois do Jovem Nerd eu falei, caralho, tenho que copiar essa ideia. mas peraí, então, se você quiser mandar um e-mail reclamando pra gente, que a gente põe um pó de café dentro do site, qualquer coisa, você pode mandar um e-mail para contato@afogadosnosofá.com, certo, Rodrigo? Você manda e-mail pra gente? Não. Nunca? Eu não escuto o meu podcast às vezes. Você, Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta com muito amor e muito carinho. Você escuta Afogados no Sofá? Não. Já escutou algum programa? Já vários. Eu comprei um Kindle e eu leio agora, eu não escuto mais podcast. Sim, mudou de vida, né? Mudei, cara, parada mais cultural e tal. É interessante você frisar a leitura, porque tem um microblog aí na internet que você só lê, você não ouve nada, que é o Twitter. Rodrigo, qual é o Twitter do Afogado no Sofá? twitter.com/afogadosnosofá. Exatamente, eu ia falar twitter.com/afogados. É confuso, né? Você sabe quanto pesa uma arroba? Uma arroba, 15 quilos. Sério? Sim. Rapaz. Clarice, quantas arrobas você pesa? Sem querer ser... Eu bipo depois, não se preocupa não. Ela não vai responder, vamos para a próxima. Clarice, você tem Facebook? Porque você sabe que às vezes o pessoal, né, olha uma garota, olha que coisa interessante, vamos ver, você tem? Eu tenho. Afogados também, sabe qual é? Eu já falo o Twitter. O Facebook do Afogado no Sofá, Clarice, que a gente não posta nada, porque eu não sei postar lá, é o facebook.com/afogadosnosofá. Assim, cara, eu vou... Rodrigo, eu tô pensando em fechar o Facebook do Afogado. Por que, Magal? Porque não tem... Entra aí. Tem alguma coisa lá de importante? Ah, pode ter, Magal. O mais interessante é que a gente faz propaganda da porra e logo em seguida a gente fala, não tem nada de bom lá, não vá. Porque eu sou sincero, entendeu? Por exemplo, Rodrigo. Oi. Eu não gosto de sua voz. Eu sei, eu tenho voz de retardado. Eu sou sincero, tá vendo? Clarice. Oi. Não vou falar nada, vamos lá. Vamos pra próxima? Então é isso, pessoal, vamos para a leitura de e-mails. Aquele abraço. Primeiro e-mail da Carol A.A., que tá aqui toda semana, tá? Não sai mais da leitura de e-mail. Rodrigo? Oi. Você ouve a leitura de e-mail do Afogado? A leitura eu escuto. Ah. É show, pô. Ele pula pro fim. É, pô. Ah, cada um com o público. Diversão pura. A Carol fala aqui, olá mais uma vez, Afogado no Sofá. Olá, Carol. Gosto muito quando vocês compartilham suas próprias experiências nos programas, principalmente as traumáticas ou constrangedoras. Você vê que eu tava conversando ontem com o Nicolas, que as pessoas gostam quando a gente se fode, né? Você chegar no podcast falando, ganhei na loteria, 0 ou 20. Ah, isso começar, me fudi em 10, me fudi em 20. Mas a audiência é absurda, cara. Então, eu acho que a gente vai... Eu não sei, eu não gosto de contar minhas experiências ruins, Rodrigo. Não, eu adoro contar minhas experiências. Conta uma aí agora, vai. Posso? Aconteceu ontem, cara, eu quase morri. Seja rápido. Tá, eu tava andando, atravessando... Acabou o tempo, a Carol... Não, mas eu quase tomei tiro, é sério, é bom. Ah, cara, mas quase tomar tiro em Rio de Janeiro... De fuzil, atiraram na minha direção, sem que o cara, ele tava sem camisa e ele não era gostoso. E aí? Você desviou da bala? Tava atravessando a rua, viado, pra pegar o trem. E aí, geralmente, rola um tiroteio aqui perto da estação de trem. Aí, tava rolando, só que começou apontando pra mim, né? O primeiro tiro foi dado em minha direção. Então, fui pego de surpresa. Caralho. O cara tava, tipo, uns 15 metros de mim e atirou, tipo, pro meu lado, sabe? Eu tive que correr e me esconder atrás de um viaduto. Mas você viu a bala zunindo? Não, mas eu escutei. Bom, isso tudo a ver, né, com o programa passado de recreio. Mas quando eu era criança, eu fazia uma arminha de brinquedo e atirava nos meus amigos. É, mas eu não fazia um barulho assustador. É um barulho assustador. Rodrigo viveu uma experiência quase Matrix, quase. Eu não diria que quase morte. Não foi nada bonito. Eu não me joguei pra trás. Eu basicamente me caguei e fiquei triste. Se limpou depois. A Carol continua falando aqui que ela disse que ela passou a maior parte do ensino fundamental numa cidade pequena. Consequentemente, a escola não era lá grande coisa. Por causa disso, ela disse que já pulou o muro pra matar a aula, subiu em árvore pra se esconder dos coordenadores, roubou frutas do vizinho. É, ela era o Chico Bento. Roubando goiaba do Nholau. Além, é claro, de passar trote na casa da mesma mulher toda semana. O apelido dela era Vanusa a Viúva. Ela tinha um subtítulo? Caralho, eu também queria ter Magal, merda, sei lá. Inventem um pra mim. Apesar de mais tarde descobrir que o nome dela era Carmen, San Diego, nada a ver. É, ela ficou muito surpresa ao saber que o Magal, eu, ou Sidney, né, pode ser também, tem alguém aí. Oi, Thompson, você não tá muito engraçado, piada. É que vocês são tão comportados que eu... Tá muito engraçado, vai. Tá vendo? Toma aí. Toma, Rodrigo. A opinião dela vale mais que a sua. Porque sim. Ela disse... não vou falar. Ela ficou surpresa de que eu sou o proprietário do Cyanide and Happiness. Clarice, você lê Cyanide and Happiness? Diga que sim. Sim. Olha, mais um ouvinte, mais uma leitora. Ela acompanha o site há um bom tempo, nem imaginava essa conexão. Pois é, né? É aquela teoria de 6 graus de separação, né? Que todo mundo tá ligado a 6 coisas. Rodrigo, diga 6 coisas que você está ligado, rápido. É, eu tô ligado. Acabou o tempo! devo dizer que vocês também foram o primeiro podcast que ela ouviu. E foi a partir de nós que ela conheceu e continua conhecendo muitos outros podcasts diferentes. Como Vida Beta, que está em ato, sabe? É tipo Hunter vs Hunter. Rodrigo. Eles param. Cara, nem fala isso, cara. Eu tô acompanhando, eu tô com medo de hiatos. Tá com medo? Mas eles existem, cara, e não vão parar. O Togashi nunca vai parar. Essa é a única certeza da vida: que você vai morrer e que Hunter x Hunter vai ter hiatos. E de Tonkos, você tem medo? Cacetada. Eu nem ouvi, mas tudo bem. Ela foi boa mesmo, né? Depois você ouve, você só ouve os e-mails afogados mesmo. É, beleza. Ela gosta do Telecast também. E agora mais um cast que essa semana, desde a semana retrasada, teve um programa de super-heróis. Você ouviu, Rodrigo? Só um e-mail. Só o e-mail, né? Ela diz aqui que agradece a gente porque temos ótimos programas que fazem ela rir, blá blá blá, que meio longo. Ela tá torcendo pra mais garotos participarem. Olha a Clarice aí, tá vendo? Olha aí. Participar. Inclusive, Rodrigo. Ah. Tá ligado mesmo, né? Tô. Ah, prestando atenção. 6 coisas ao mesmo tempo. Sugestões para programas, né? Sugestão de pauta da Carol. Olha aí, que garota criativa. Momentos inevitavelmente críticos, como primeiro vestibular, permissão para dirigir, primeiro emprego, conhecer os sogros, primeiro estágio, esse tipo de coisa. O Rodrigo tá no primeiro estágio dele. Estágio é uma merda, viado. Esse é o seu primeiro estágio? É o meu primeiro estágio. O estágio, ele é uma parada, né? Porque, por exemplo, ontem o Nicolas... Foda-se os e-mails. Ontem o Nicolas recebeu uma proposta de estágio da Playboy, olha aí. Eita, é o Nicolas, né, cara? É o Nicolas, é o mínimo que a gente espera dele. Onde mais ele trabalharia? E aí tinha lá, requisitos mínimos, conhecimento de Photoshop, avançado, as paradas que você exige de um profissional qualificado, entendeu? Pagava até bem, mas eram 8 horas diárias. Então a gente percebeu que o estágio, na maioria das vezes, ele é um trabalho disfarçado. Que tem o nome de estágio só pra pagar menos. Mas eles exigem os conhecimentos que um profissional teria, que da área mesmo teria que ter. Porque o negócio do estágio não é. Você não vai trabalhar, você vai aprender a trabalhar. É, né? É isso, cara. Você vai pra um lugar fazer merda, ganhando menos, porque você sabe que você vai fazer merda. Que prática. É tipo, sabe a taxa de quebra do supermercado? Ele sabe que vai quebrar e vai ser roubado? É. É tipo o salário do estagiário. Sabe o que você vai fazer? A taxa de quebra de bala é 90%, sabe? Sério? Sério. Como você quebra uma bala a ponto dela não ser mais gostosa? Você racha ela no meio. Porra, e caga em cima porque ela vai ficar gostosa, sabe? Uma bala. Bom, além disso, ela já fala de outra sugestão de seriados que a gente curte, vai ter. Olha aí, Bruxas. Porra, isso é um programa? A gente vai falar sobre Bruxa 71. Satanás, é você? Sabrina Feiticeira. Eu adorava esse seriado. E toda a polêmica com a Igreja Católica. muito perigoso. Não quero ir pra fogueira. Mitologia grega e as lendas famosas. E por fim, por fim, empregos de merda. Ou seja, qual foi... Exato. É casadinha, né? É, não, eu gosto de bastagem, eu não gosto das pessoas. Você não gosta de pessoas? Eu não gosto de pessoas. Comungo do seu, ótimo. Comungo. Próximo e-mail do Marlon H. E dessa vez ele mandou e-mail estilo Jovem Nerd, ó. 19 anos, aluno de ciência da computação, Recife, Pernambuco. Que bonito. Vamos começar. Pessoal, manda e-mails assim, tá? Se vocês não mandarem, a gente lê do mesmo jeito, que a gente quase não recebe e-mail, mas mandem. O Marlon fala aqui: olá, afogados, conheci o podcast de vocês há tempos. O primeiro que ele teve contato foi o de Super Nintendo. Depois disso, nunca mais deixou de ouvir a gente. Olha que bonito. Diferente do Rodrigo, que só ouve os e-mails. Uhum. Né, Rodrigo? E a família? Primeiro afogado que eu escutei, eu não lembro. Não? Isso não foi muito construtivo pra leitura, mas tudo bem. Não. E agora, depois de tanto tempo ouvindo Afogados, ele disse que se sente na obrigação de comentar e enviar um e-mail assim que ele terminar de ouvir cada pérola que a gente lança toda sexta-feira, em tese. E eu repito, em tese. Bem, brincadeiras carinhosas na escola, já que o programa passado foi sobre horas. Eita, brincadeiras carinhosas. Vê lá. Vamos lá. Que é de perigo. Exato. É verdade. Isso, se você for imaginar que a gente focou no programa passado, no nosso período de vida entre, sei lá, 7 e 10 anos. É perigoso. É muito perigoso, cara. Brincadeiras, cara, você sabe que eu já... Não, vou contar a história aqui. Eu já peguei um moleque no banheiro da minha escola em brincadeiras carinhosas. Você já pegou um moleque? Não. Calma, frase bizarra. Eu já peguei dois moleques. Repetir. Cara, não tem como deixar essa frase. Já pegou dois? Peguei. Eu já vi dois moleques em brincadeiras carinhosas no banheiro da minha escola. É, perdi. Cadê? Carinhosa. E uma que ele vem adicionar aqui é a do ceguinho não vê. Olha onde vai isso, cara. É um brincando com o olho cego do outro. Deve ser Jesus. Você, de alguma forma, tapa a visão da vítima e em seguida grita: ceguinho não vê. É um pleonasmo, né? É um chamado de acasalamento. Seria bizarro. E logo, uma ciranda de pancada se faz até a vítima voltar a enxergar. Caralho, isso é tipo. É tipo punição de cadeia, né, cara? Tampa os olhos do cara e começa a dar facada, brother. Porque o colégio, ele é uma prisão. Ele é uma prisão, porque, primeiro, você não quer estar lá, é uma tortura, você não aprende porra nenhuma, e você tá lá pra se readequar à sociedade, é isso aí. É uma prisão infantil. E aí, Cláudia, foi bom o seu tempo de colégio? Pode falar. Eu ainda estou no tempo de colégio. Estou na oitava série. Caraca! Caralho! vamos mudar o palavrão? Porra! Peru! Caraca, que absurdo! Você está na oitava série. Meu Deus! É. Que estranho. Que ano você nasceu? 98. Caraca! Rodrigo, você lembra do Zidane fazendo um gol de cabeça no Brasil? Caralho, e eu falando absurdos aqui? Caraca, Magal. Magal, tem que cortar essa porra toda, regravando. Tem, meu, vamos lá. Bem-vindos a mais uma leitura de e-mail do Afogados. Não, vamos continuar. Agora toca a galinha pintadinha. Vamos. Vai ser da Xuxa inteira aqui. Ele disse que, inclusive, uma vez na sala dele, desligaram a luz e em pouco mais de 2 segundos toda a turma estava numa roda punk. É bem assim. Isso deve ser. Rola isso na sua sala, cara? Roda punk não, mas tipo, a galera fica louca. Roda MPB. É mais tranquilo, é um violãozinho e tal. Na cabeça. Exato. O Marlon pergunta por que o Nietzsche nunca mais foi convidado a participar. Ele foi, mas ele não apareceu pra gravar. Porque o Nietzsche, ele é um cara muito ocupado. Mentira. Ele tava filosofando. cara, nunca mais faço piada com ela, senão. Parabéns. O Marlon termina aqui falando que, apesar das dificuldades, nunca parem com o podcast. Vocês são fodas, olha aí, motivação. Não, a gente vai acabar semana que vem. Eu tinha que... Bom, então, é isso. Esses foram os e-mails luxos da semana. Gostaria de agradecer, momento formal, a presença do nosso colega digníssimo Rodrigo Pereira. Clarice, muito obrigado pela sua disposição. Eu que agradeço o convite. Desculpa por termos falado muita besteira. Aí não pode, cara. A juizade menor está aí, sabe? Eu já falei que eu parei, porque ela falou de Nietzsche. Mas é isso. Então, quem quiser ouvir você semanalmente pode visitar o... cuidado com a grama alta. Acessem o paranerdia.com.br e stalkeiem lá. Exatamente. Então, pessoal, é isso. Boa noite. Até semana que vem. Beijo do Mago.